Panorama Agrícola para 5 de dezembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2011, noite de lua crescente, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. O ditado é: filho de peixe sabe nadar. Beba água e use soro fisiológico. Confira na dica de hoje. Senar forma jovens rurais. Mercado Agrícola traz para você hoje informações da colheita da safra da cebola direto do Alto Vale do Itajaí. E no Espaço da Mulher, AIDS, o perigo da falta de informação. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Quando você estiver gripado ou resfriado, aumente a ingestão de água. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. E use também soro fisiológico. Evite ainda o ar-condicionado. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Lutando a favor da prevenção é o slogan da campanha da Secretaria de Estado da Saúde com relação ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, destacado na última quinta-feira e criado para relembrar o combate à doença e despertar nas pessoas a consciência da necessidade da prevenção e também de solidariedade às pessoas infectadas. As estratégias deste ano e de 2012 estão voltadas para a população em geral e para profissionais de saúde, com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção e de respeito aos portadores. A epidemia de AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, vem apresentando mudanças no perfil epidemiológico aqui no estado de Santa Catarina. A tendência recente é de interiorização da doença e de notificação das camadas mais pobres da população, justamente pela falta de informação. Em Santa Catarina, dos 293 municípios, em 86% deles há a presença de pessoas com AIDS. São 252 municípios com pelo menos um caso de AIDS notificado entre 84 e 2011. Com a interiorização da epidemia, a cada ano novos municípios notificam o seu primeiro caso de AIDS, como Serra Alta em 2011, Riqueza Mirim Doce e Vargem em 2010, Lacerdópolis, Bom Jesus, Dona Ema e Leoberto Leal em 2009, Entre Rios, Nova Erechim, Matos Costa, Salto Veloso, Timbó Grande e Nova Itaberaba em 2008. Então, cuidado, a prevenção naturalmente é o melhor remédio, e isso inclui a preservação de valores caros para a sociedade e a família rural catarinense, como a monogamia e o não uso de drogas. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, nós vamos conversar sobre a safra da cebola. Contato é com o Alto Vale do Itajaí, com Daniel Schmidt, da Câmara Setorial da Cebola. A colheita já começou, né, Daniel? Sim, a colheita começou no estado de Santa Catarina, principalmente aqui na região do Alto Vale do Itajaí, onde são cultivadas variedades precoces. Essa colheita já tem em torno de 20 dias, nós já temos comercialização. Essa área de cebolas precoces representa em torno de 10% da área de Santa Catarina, e agora, a partir do início de dezembro, realmente se efetiva a colheita das cultivares de ciclo médio e de ciclo tardio. Neste momento, há alguma orientação específica para o produtor? A orientação que a gente tem, né, primeiro é dar informações a respeito, digamos assim, do volume esperado dessa colheita aqui em Santa Catarina, desta safra de Santa Catarina. O estado é o maior produtor brasileiro e, neste ano, diante dos problemas climáticos que nós tivemos aqui na principal região produtora, a região de Ituporanga e mesmo no Planalto Catarinense, nós vamos ter uma produção que deve ficar em torno de 25% inferior à safra passada, né? Na safra passada, em função de uma superprodução, os preços foram baixos. Então, a expectativa, claro, dos produtores nesse ano é de que os preços sejam um pouco melhores. Nesse exato momento, os preços não estão tão favoráveis, porque tem ainda oferta de cebola de outras regiões do país, como Minas Gerais, Nordeste Brasileiro, São Paulo, e mesmo o Rio Grande do Sul está ofertando uma quantidade razoável de cultivares precoces, né? Mas essas safras mais do norte do país, elas devem se encerrar dentro de cerca de 15 dias, quando, então, a gente tem a expectativa de que Santa Catarina passe a ser o principal fornecedor de cebola para o Brasil. Com essa diminuição de produção, a gente recomenda aos produtores que façam a colheita, a cura, o armazenamento de maneira correta e que depois procure fazer o escalonamento da venda, porque temos a possibilidade neste ano de repente estar comercializando cebola até abril, maio, e aí sim, diluindo essa oferta ao longo do tempo, se obter um preço médio superior. Daniel Schmidt, com relação à qualidade da cebola que está sendo colhida, dá para se falar algo a respeito? Com certeza. Os problemas climáticos afetaram principalmente o desenvolvimento dos bulbos e nós tivemos também perdas por florescimento. Mas em termos de qualidade dos bulbos, a expectativa que se tem é que serão cebolas que terão condições de ser armazenadas por um período mais longo. Principalmente se nesse mês agora, né, eu diria de dezembro, principalmente, nós não tivermos problemas de excesso de chuva. Isso acontecendo, com certeza, será uma safra que poderá ser armazenada e aí sim comercializada da forma que a gente já falou anteriormente. A única dificuldade maior que nós tivemos aqui na região do Alto Vale do Itajaí está relacionado com a presença do que nós chamamos de mofo branco, né, um fungo que surgiu esse ano, atacou várias lavouras, praticamente desconhecido como praga, né? E principalmente os municípios de Atalanta, parte de Ituporanga, de Imbuia, nós temos já bastante lavouras afetadas. E como é uma novidade para nossos produtores, a gente tem feito uma ampla campanha aqui na região procurando esclarecer os produtores a respeito dessa doença. Ela efetivamente, no caso do município de Atalanta, vai provocar uma perda que a gente estima de 20% a 30% da safra daquele município. E a EPAG, então, está organizando uma campanha com folder, com outras informações, para que os produtores conheçam efetivamente as formas de controlar esse fungo. E a sugestão que a gente dá é que procure os escritórios locais da EPAG para comunicar quando acontecer a doença. Daniel Schmidt, direto do Alto Vale do Itajaí, de Ituporanga, com informações sobre a safra da cebola. Muito obrigado, Daniel, pelas informações. Tchau, tchau. É hora das notícias. Na última sexta-feira, em Chapecó, o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, formou 380 jovens em empreendedores rurais. No total, este ano, o SENAR formou 700 novos jovens que podem vir a ser empresários rurais. O programa Empreendedor Rural do SENAR é um dos mais avançados do agronegócio brasileiro. Ele desenvolve competências e habilidades empreendedoras e prepara jovens rurais para serem líderes em ações sociais e econômicas sustentáveis do agronegócio brasileiro. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor.